correndo. Sim. E assim, o que é que temos por aqui? Por exemplo, esta que é uma peça enorme, não é? Um vaso. É um da Fonte Nova, não é? Ele é de 1913, por isso está perfeitamente em harmonia com o período da Arte Nova. E sim, este tem claramente alguma influência Arte Nova, também misturada aqui com algum ecletismo. Pintada à mão, naturalmente. Sim, sim, sim, pintura manual. Tem um tom verde que não é tão habitual de encontrar, para fazer o contraste com o branco. Com o branco. Claro, e com os motivos florais muito recorrentes nesta época, por causa da inspiração da natureza. Pronto, um fenómeno que era muito comum à época e muito interessante, que era os retratos em azulejo, ou os retratos em placas de cerâmica, não é? Que nem é bem um azulejo, tem uma dimensão maior. Também da Fonte Nova. Aqui é um trabalho de Licínio Pinto, assinado, não é? O Licínio Pinto e o Francisco Pereira eram excelentes pintores cerâmicos cá de Aveiro. Trabalharam muito com a fábrica da Fonte Nova, mas também às vezes trabalhavam com outras. Por isso esta componente do retrato que tem muito a ver com este período. Pronto. Certamente seria o dono da casa. Sim, possivelmente. Louça mais utilitária, não é faiança, para o dia-a-dia. Esta é muito interessante porque é praticamente a criação da fábrica da Fonte Nova. Então tem logo bem visível, FN 1882. Extraordinário, não é? Outra vez aqui, aquele retrato outra vez é fantástico. Ali o azul da Fonte Nova está lindíssimo. A moldura 1916. Foi preparada por vocês ou não? A moldura é da Fonte Nova também. Está o conjunto todo? Está o conjunto completo. Isto seria... Alguém tinha em casa assim. A moldura é também de cerâmica. Aqui a moldura também já tem uma expressão já a puxar bastante para a Arte Nova. E aqui é de 1916. Pronto, a Fonte Nova está, de facto, muito representada nesta... Pronto, outro retrato. A Fonte Nova está, de facto, muito representada nesta fábrica porque em Aveiro, na altura, era que tinha, efetivamente, mais preponderância, não é? Os Santos Mártires vai continuar a evoluir e vai se transformar na Aleluia, não é? Quando sai dos largos dos Santos Mártires, ganha o nome dos proprietários, os irmãos Aleluia. A Fonte Nova, entretanto, na década de 30, perdemos-la, não é, num incêndio. Já estava em decadência... E acabamos por a perder. Só sobrevive a sua chaminé, que ainda existe ali ao pé do Mel e à Ria. Pronto. Mas, de facto, nesta altura, a Fonte Nova estava no seu apogeu. E era a que estava a produzir em maior quantidade para Aveiro, também melhor qualidade, não é? Aqui já é a Vista Alegre. Aqui trouxemos aqui um exemplo da Vista vasos. Alegre. Sim. Ah, sim, os vasos eram, nesta época, estas floreiras, cachopons, era o que era mais procurado. Travessas também, mas pronto, estes vasos e floreiras eram muito, muito, muito recorrentes. Outro retrato de fato, aqui numa pratos, travessa. Não é? Uma travessa, é isso, aqui numa travessa. Travessa. Também Fonte Nova, não é? Também Fonte Nova. Aqui já temos exemplos um pouco mais tardios da Aleluia, não é? Aqui para nós já é também a dissolução do movimento Arte Nova em Aveiro e aqui estes exemplos já mostram isso, não é? Está a sair para um gosto mais estilizado, mais geométrico, mais depurado e de facto ali depois a seguir à Primeira Guerra Mundial a Arte Nova começa a sair de moda, não é? Passa a ser considerado um estilo muito decorado, muito burguês quase, mas no mau sentido, não é? E os gostos evoluem. Aqui é já claramente a reta. E a chegada à Art Deco, não é? Que está a começar. E aqui a empresa de louças de Aveiro e de azulejos de Aveiro também é um exemplo já mais tardio. Ou seja, aqui já é de facto a saída de cena da Arte Nova e os inícios, aqui a chegada da Art Deco com este gosto mais estilizado, depurado, mais geométrico. Mas pronto, foi exemplos que incorporámos à mesma na exposição. Para mostrar, vá, o início e o fim. Sim. Não é? Todo o percurso, não Todo é? Todo o percurso.